cabeceira 10. Ali mantém 10, 32, 190. Anéia 6320 no solo aos 42, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9. Livre à direita, solo decimal 9. Sinal do procedimento LS, reporte estabilizado. 065 descendo para 2000, reporte estabilizado, 5595. 3216 no meio, vento no 20 graus e no 59, livre decolagem, pistão na 0. Taxi Alfa, repartido da Juliette. Alfa, tomaremos, Alfa Juliette. O Solo 1-333, agora autorização Congonhas. Solo 333, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5042, coteja. Autorizado 360, Perzulu 16, da El, Leda Bridge. Bola da 10, curva na direita, 208, controle, 5042, o transponder, 1333. Procedimento correto, chama para pushback, sonamento. Parabéns. Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 251, 3325, 3193, boa tarde, Felipe. Boa tarde. Mike Juliette Romeu, confirma a atitude que mantém na recepção modo chat. Tô com o que espera, senhora? No próximo a contato. Sim. Um 3-2 no meia, decolado às 4-5, chama o controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa. Helicóptero mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. 7, é o mesmo de pé, 5-5-9. Contra ali, bode. Boa tarde, está 3-2 no meio, decolado, passando 1.900. 3-2 no meio, boa tarde, contato a data da Momo, submantenha 370. Saída Momo 370, Sam 3206. Papatango Bravo, Kilo Índio, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chama torre 118, 95, Bravo, Kilo Índio. Sol Salvador, essa carga 847, para o funcionamento. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, gol 1394, está com 151 a bordo, 3 horas e 40, até na Florianópolis. Se reporte na final da mesma. Autorizado para a final da 97, reportará Bravo Kilo Índio. Altímetro 10 no 4, aguarde para o táxi. Aguarde o táxi, ó, não dei a 3 horas e 4. 5447, pushback para a agora será o próximo PAT 35447. Observe a aeronave parando no portão 612, segue via pátio, India e Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. 7, observando, 7 pátio, India e Alfa, 2895, no 394. Boa tarde. Drift 5626. contato radar 70 milhas nordeste do VOE de Salvador. Vou na pro de bom, pra chegada bom. Repasse no ponto ideal de descida. Confirma, o senhor não tem condições de aprovar a bomba? Não, temos condições sim, porém eu aceleraria um pouquinho nosso procedimento. Trip 5626, autorizado pelo. Ok, autorizado pelo, muito obrigado. Salvador, muito boa, 241996, boa noite. Azul 4196, chegada mar e desça para nível de voo 050. Salve Salvador, o trip 5447, informa que o pessoal de solo aqui não tem condições de fazer simultâneo. Gente, autorizado simultâneo, coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Aracaju, aguarde cópia. Pouca Aracaju, barulho. Exato. Agora sim. Trip 5595, completo final do procedimento TLS, em torno na frequência 118, decimal 95. 7, completa 208.95, boa tarde. Controle da 3206. Prossiga, está 3286. 3206, vamos passar de coordenar, próximo. Próximo. Então, 3, 2, 1, 6, aguarde. Trip 5595, boa tarde, o ajuste 1904, reporte baixado e travado. 1904, reporte. Tá, agora já baixado e travado, 5595. Fazer aproximação, aguardar autorização para pouso. 7, aguardar autorização para pouso, 5595. No Índia, no solo 50, autorizado o backtrack, reporte vistoria. Trip 5595, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 longe. Livre pouso, 10, 5595. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 394, passe 10. Bono 394, boa tarde, visual com a TR da Trip, na longa final do 10. Visual. Faz o pouso mesmo, autorizado a linha Lima, tem cabeceira. Faz o 30, Lima, tem, né? 394. Gente, corredor forte, 20 milhas. Frequência 126.85, alterna 125.45 e coordene comigo. Camará, obrigado. Uma boa tarde, Patrícia. Bordo no 600? 1116. Gente, 1116 a bordo, altímetro 1014, táxi via parte, reparte através do portão 62. Parte, reparte através do 62. Salvador, 3283 para procedência na lenda 3. Aguarde 3283. 4487 para o parte, tem 3 a bordo, autonomia de 2 horas e 16, alterna Natal. 8487, 3 a bordo, altímetro 104, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 295, bom voo, pegar o 847. Alô, trip 5447 para o táxi, BOB 70, autonomia de 5 horas, alterna Sierra Bravo, mais 5. 770 a bordo, altímetro 104, táxi via pátio, aguarde para ingresso no pátio principal. Via pátio, aguardando para ingresso no principal, 904, 5447. Próximo ao Transversal. Gente, no 600, segue o 767 da APSA, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Direito, chave sol, 1219. Direito, 1219, sentido 9. Decimal 95, bom voo. Gente, autorizado. Segue o voo válido, quando pronto, quando espera. 1295, obrigado. Solo 35, sentido 95, livrado. 595, táxi via Alfa, quilo, parte 3, atenta, aeronave da companhia saindo no táxi. Alfa, quilo, parte 3, atenta, alva, até 595. 924, pronto para a cópia? Pronto, pronto, 924. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5022, coteja. 350, Maceió, decola da 10, curva esquerda, curva Aracaju. 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4. Protejamento correto, chamfará, pushback, sumamento. Já está pronto para o pushback, sumamento, boa, 9. Autoridade, chamfará o táxi. A 3283 na escuta. Temos mais uma aeronave já no táxi, vai passar na retaguarda, pode ser autorizado seu pushback. Até 20 milhas, 1.000 pés, decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 0116, coteja. 4, autorizado final do procedimento ERS, é para estabilizar. 2.000, 104, é quanto estabilizado ERS, você dá 10, azul 4, 116. 104, para acionamento, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Salvador, 394, contato radar, saída da Elisa Brite, sub, mantenha 360. Da Elisa Brite, atenção para o 360. Gráfico Luiz, que direcionamento, chame pronto para táxi. Gráfico Luiz, que livre táxi. Reporte alinhado e é pronto na captura no 7. Cargo 8487, livre decolagem, vento 1900 graus, 139. Livre decolagem, cargo 847. Oi, Salvador, contagem 1900, pode ser 1900. O número 00 após o início da decolagem do 67 da APSA, ali mantém na terceira unidade. Autorizado, já mantém agora, pode começar a rolar de lá, 1900. Com decimal 3. 135 decimal 3. Obrigado. Afirmativo. Obrigado. O 35626 está no ponto ideal, controle, Salvador. Trip 5626, desça para 4 mil pés, ajuste na 0-4. 4.014, é o Trip 5626. Mantenha um ponto de espera. Cargo 8487, decolou 57, controle 120.8. Uma boa tarde. 208, graças a cargo 847. Tomador, o Gol 1934 está com a 143 a bordo. 2 horas e 15 alterna Salvador para o táxi. Olha a pessoa a bordo, 924. 143. 143 a bordo, altímetro 1-0-4, táxi via pátio, reparte através do portão 612. Vai repartir através do 612, Golo 9-2-4. Contagem, Abta Cargo 847, passa agora 5 mil pés. Abta 8487, contato radar, saída Pulca, sub mantenha 390. Sobe mantenha 390. Controle 1-2-0-8. Bom, controle 0-8, boa tarde, 0-0. Trip 5626, decoração para a final do procedimento RS. Curva esquerda para o rua 240, limitado pela QDMAIC 110 do NDB5. Esquerda 240, limitado pela 110, é o TRIP 5626. Controle Salvador, boa tarde, Golo 600. Golo 600, contato radar, saída Pulca, submantenha 370. A Pulca sobe o 370, poderia confirmar se ele está após Pulca, voaria de pá? Após Pulca, Jamos e Pá. Pulca, Jamos e Pá, 600. Apta 8487, chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 26, Apta Cargo 847. Seguinte. 1394, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 1-3-3-2-5, 1-3-9-4. Aqui Luiz, que atenta a cheira de turbulência do Embraer 190, que cruzou este decolagem. Feliz decolagem, vento 100 graus, 142. Azul 4116, solo aos 03, solo 121, decimal 9, quebrando a direita, boa tarde. Azul 5447, livre decolagem, vento 100 graus, 149. Livre decolagem, projeto 5447. O Bravo que Luiz que decolou 03. Curva à esquerda, chamar para o cruzamento do campo na vertical da torre de controle. Nada. 3283, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, tá 3283. Passa um setor para pushback. Agora, tá 3283. Ok, teremos condições de aprovar a final, em condições visuais, se for permitir. Mantenha o ponto certo. Lateral 934. Bravo que Luiz, que autorizado o cruzamento, aguarde transferência. Autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Para 1-3-3-3. 5626, curva à esquerda, proa 145, reposta estabilizada. Trip 5447, decolou 04, controle 120, decimal 8, boa tarde. 208, trip 5447, boa tarde. Doutor Salvador, muito boa tarde, esse é o Trip 5447. Trip 5447, boa tarde. Contato da saída Momo, sub mantenha 200. Momo 200, 5447 da Trip. O Bravo, aqui Luiz, que dá presente para o buraquinho, controle 120, decimal 8, até o regresso. Bravo, aqui Luiz, que mantém-se em condições visuais, corredor forte, um no meu pé. Trip 5626, estabilizado? Afirmativo, no momento estabilizado. Qual é o sinal do procedimento aéreo? Estou na frequência 118.95. 1895, 26. Bom dia, o Trip 5626. Trip 5626, mantém aproximação, aguarde que estou no zero livre. Gente, aguardando. Olímpio 01, livre acionamento, chama para a cópia. autorizado o voo local. Decola da 10, curva direita, saída da EL após DCT, sobe para o nível 145, controle 120 decimal 8, aciona 5040, coteja. 223, livre decolagem, vento 110 graus, 122. Atenção, 3223. Boa tarde. Cotejamento correto, livre acionamento, chama para o táxi. Web 5857, chegada Bonf, desça para Neve de voo 050. 050 na Bonf, a gente vai voar direto no centro. Web 5857, mantém o perfil de chegada. Visual com tráfego na final? Afirmo. Após passagem do tráfego, ali mantenho no zero. Após a passagem, mantenho no zero, Trip 5626, ele ficou no zero, vento 1110 graus, 122. 7, 110 com 12, tá com o trem já travado. Então, 3223, decolou 08, controle 120, decimal 8, uma boa tarde. 08, Salvador, boa. Trânsito Salvador, passagem, tá 3283, azul escuro. Tá 3283, contato Radar, saída Puca, submantenha 190. Puca 5626, Salão 10, livrando à direita, Salão 21, decimal 9. Bom, boa tarde. 3 a Delta, Salão 219, muito obrigado, boa tarde. Roger, stand by, Joker 28, confirm to Natal. Roger, stand by for AC clearance, Joker 28. Solo, Salvador, trip 5626, livrou via Delta. 5626, táxi via Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, 5626. Consiga, trip 5447. Não vai ser possível, se ele está cumprindo a restrição aqui. Estamos liberados da mesma? Trip 5447 livre. Ah, gente, muito obrigado. 5447, está livre. 7 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 0171, coteja.